tuas massas de alegria, beijos sem sabor, gestos clandestinos, tontos e sedentos de amor, espinhos, rosas, riso, pranto e tanto desamor. É isso aí, galera, boa noite. Aqui nós estamos na Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM. São 7 horas da noite, dia 17 de outubro do ano de 2017. Estamos aqui mais um noticiário da nossa queridíssima Rádio Aconchego. Todas as terças-feiras, às 7 da noite, quartas, reprise às 7 da manhã e quinta-feira, reprise também às 3 da tarde. Todos os horários aí para quem quiser pegar, quando puder, escutar aí nosso noticiário semanal, trazendo algumas notícias que eu separo aqui para compartilhar e alguns comentários. É isso aí, vocês estão escutando ao fundo aí Maria Bethânia. Não tá tão ao fundo não, tá meio baixinho. Hoje eu vou tentar fazer aqui uma experiência aqui com o vinil. Botei o vinil pra tocar aqui. De vez em quando vai ter que trocar quando acabar. Vai rolar. Pois bem, vamos lá. Para que chorar o que passou, lamentar perdidas e ilusões, se o ideal sempre essa aí. Aplicativo ajuda trabalhadoras domésticas a conhecerem seus direitos. A ONG Temes Gênero, Justiça e Direitos Humanos desenvolveu um aplicativo para smartphones que divulga informações sobre os direitos de trabalhadoras domésticas e facilita o contato entre profissionais. Intitulado Laudelina, o aplicativo deverá ser concluído até o fim deste mês e lançado oficialmente em dezembro, mas sua versão para testes já pode ser baixada no Google Play Store. O aplicativo é a lojinha de celulares. Ele pode ser baixado gratuitamente. Qualquer pessoa que possua um celular Android. Além de apresentar um guia sobre direitos trabalhistas, o Laudelina possui ferramentas que calculam salários, benefícios e valores de rescisão contratual. O aplicativo também possibilita a criação de rede de contatos entre trabalhadoras e suas entidades representativas. Lista de telefones e endereços úteis e disponibiliza espaços para denúncia de abusos. Fala da assessora jurídica e coordenadora do projeto, Lívia Zanata, abre aspas. Nosso principal objetivo é a implementação de novos direitos da categoria, garantindo informação e conhecimento, além da formação de redes entre trabalhadoras domésticas e delas com seus sindicatos e órgãos de proteção, fecha aspas. O projeto Laudelina foi um dos ganhadores do prêmio Desafio de Impacto Social, Google, de 2016. Baixar aqui um pouquinho, que tava meio estourado aqui o microfone. Voltando. O projeto Laudelina foi um dos ganhadores do prêmio Desafio de Impacto Social do Google de 2016. O aplicativo foi nomeado em homenagem a Laudelina de Campos Melo, ativista, sindical e trabalhadora doméstica, que criou a primeira associação da categoria em 1936. Essas informações constam no site do Ministério do Trabalho. É sempre acendendo a chama, é longe de todo medo, é pássaro, é prenda, é brava, é sombra, é silêncio, é sombra, amar. abrir, que não maltrata. Cursos sobre teorias e práticas do feminismo. Precisamos falar sobre aborto, meu corpo, minhas regras, empoderamento feminino, deixar em paz. Estes são alguns dos tópicos mais comentados da internet, levantados em cartazes, em marchas de rua e disseminados por meios de comunicação, sobretudo alternativos. O movimento feminista se expande em suas causas e sujeitas nos últimos anos, mas em paralelo, a elaboração de um pensamento feminista próprio, desenvolvido em sintonia com a interpretação teórica e política acerca da realidade das mulheres, tem ficado disperso em poucos grupos e coletivos que entendem como é potente e subversivo para as mulheres produzirem conhecimento sobre si. Para enfrentar essa questão, o Instituto Feminista para a Democracia, SOS Corpo, com apoio do SINDP, que é o Sindicato de Trabalhadores e Empresas de Informática, Proximidade de Dados e Tecnologia da Informação de Pernambuco, promoverá nos dias 6 e 7 de novembro, no centro do Recife, uma nova edição do curso Caleidoscópio. A formação é destinada a feministas interessadas em aprofundar a perspectiva da teoria crítica. Teoria crítica, questões sobre mulheres e o mundo do trabalho. Conversar sobre as elaborações das feministas negras e conhecer o feminismo que se faz presente nas periferias brasileiras. A conversa vai girar em torno sobre a materialidade e a subjetividade das mulheres. Vão ser disponibilizadas 80 vagas. Para inscrever-se e garantir sua vaga, é necessário preencher uma ficha de inscrição. A equipe de produção também solicita uma contribuição voluntária para bancar a logística e execução do curso, sugerindo a doação a partir de R$20. O curso acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, das 14 às 21 horas, no SINDPD, na rua Bispo Cardoso Aires, 111. E para mais informações, tem o telefone aqui da SOS Corpo, 3087-2086. 3087-2086, SOS Corpo. Se vocês entrarem também no site da SOS Corpo, que é, deixa eu ver se eu acerto aqui, soscorpo.org, vocês vão ter mais informações aí, vocês vão conhecer um pouco melhor aí da ONG, o trabalho da SOS Corpo. Madrugada fria, quando a natureza sonha, será o que seria, miragem, poesia, tua imagem me acompanha. De noite e de dia, madrugada fria, quando a natureza sonha, será o que seria, miragem, poesia, tua imagem me acompanha. Meu estandarte do planeta azul, você faz parte do planeta nil, é quase o cruzeiro do sul. Nossa saudade chora num coração que foi bater no outro lugar, onde o ar ficou jogado fora, como um jardim que o mar de cinzas quer secar. O tempo corre, corre a correnteza, te trazendo aqui beleza, se a tristeza não voltar. O tempo corre, corre a correnteza, te trazendo aqui beleza, se a tristeza Vocês agora vão ficar aí com algumas notícias aí, agora nosso bloco daí sobre economia, política. Vou soltar aí, são três notícias da Rádio Agência Brasil de Fato. Escuta aí, depois a gente dá uma comentada. O governo de Michel Temer, do PMDB, vai dificultar a fiscalização do trabalho análogo à escravidão. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, alterou o conceito de trabalho escravo contemporâneo por meio da portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Além disso, a divulgação da chamada lista suja, que reúne empregadores de mão de obra escrava, só ocorrerá com a determinação expressa do ministro do Trabalho. A partir de agora, o flagrante de trabalho escravo também só poderá ocorrer se houver a constatação do não consentimento do trabalhador, o que hoje é considerado irrelevante para as operações de resgates. Em nota, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, repudiou as alterações do governo federal. A entidade afirmou que o texto acaba com um conceito legal construído a duras penas e afirmou que é evidente que a preocupação do ministro do Trabalho é oferecer ao empresariado descompromissado um salvo-conduto para lucrar sem limite, afirmou a entidade. Como justificativa, o governo afirmou que vai conceder seguro-desemprego ao trabalhador resgatado, em fiscalização do Ministério do Trabalho. A alteração do governo ocorre 5 dias após a demissão do coordenador da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, André Roston. Em 1995, o governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Até 2015, cerca de 50 mil pessoas foram libertadas. Tradicionalmente, a agropecuária é o setor econômico com mais casos no país, principalmente no emprego para a criação de gado e plantações da cana-de-açúcar. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Ruth Pina, Luciana Consoli. Em vigor há mais de 20 anos, a Lei Candir isenta do tributo ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, empresas que exportam produtos primários, semi-elaborados ou serviços. Como o ICMS é um imposto estadual, a regra causa grande prejuízo nas contas dos estados. Um estudo divulgado pela FAPESPA, a Fundação Amazônia de Amparo aos Estudos e Pesquisas, aponta que de 1997 a 2016, os estados brasileiros deixaram de arrecadar 269 bilhões de reais. O presidente da FAPESPA, Eduardo Costa, avalia que o Brasil vive uma grave crise federativa e que a Lei Candir tem uma forte influência nesse cenário. Só em 2016, por exemplo, os estados deixaram de arrecadar 25 bilhões de reais. Eu não tenho dúvida que se esses 25 bilhões de reais tivessem sido repassados para os estados, esses estados teriam, com certeza, uma situação fiscal diferente. Além do impacto fiscal, especialistas defendem que a Lei Candir tem um impacto na estratégia de desenvolvimento do país. É o que diz Gerson Teixeira, ex-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Para ele, a lei ratifica a Divisão Internacional do Trabalho, que atribui ao Brasil a condição de economia primária e exportadora. Ao você desonerar as exportações de bens primários e semi-elaborados, você está meio que renunciando, né, um desenvolvimento industrial de mais fôlego e consolidando uma estratégia de primarização da economia. Gerson diz que os setores populares e pequenos agricultores precisam se engajar na regulamentação dessa legislação. Ele diz que, caso ao contrário, o agronegócio vai ficar cada vez mais fortalecido, econômica e politicamente. À medida que você desonera os setores exportadores, você dá cada vez mais empodera esses setores, né? E isso, evidentemente, que tem impacto na relação de poder no campo. Eduardo Costa, da FAPESPA, diz que desde o início da Lei Candir havia clareza de que a isenção de cobrança do ICMS na exportação de bens primários iria afetar os estados. Em função disso, foi criado um dispositivo anexo, seguro receita, para compensar paliativamente os estados, até que fosse, conforme previa a lei, aprovada uma lei complementar que regulamentasse justos critérios de compensação para os estados. Isso não aconteceu, isso não ocorreu, e desde 2002, portanto, houve um vazio, diria, legal, uma situação de insegurança jurídica, e os estados, ano a ano, passaram a acumular perdas. Em 2013, o governo do estado do Pará entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essa ação foi complementada por outros 15 estados. Em novembro do ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou procedente e determinou que o Congresso edite uma lei até 14 de dezembro deste ano, estabelecendo critérios de compensação para os estados. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Gonçalves, Ruth Pina. Em Brasília, cerca de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra ocupam o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A mobilização denuncia o desmonte da política de reforma agrária e cobra restituição de seus orçamentos. Marina Ricardo Nunes, da Direção Nacional do MST, presente na ação, explica o porquê da ocupação. Esse ministério hoje é quem detém todo o poder de distribuir todos os recursos para o Brasil, para esse governo. E nós estamos aqui hoje justamente para pedir isso, que o orçamento de 2018 esteja contemplado a nossa pauta. O atual projeto de lei orçamentária de 2018 corta de forma abrupta o orçamento de diversas políticas públicas para a reforma agrária e a agricultura familiar. E nós temos visto ultimamente que todos os recursos estão indo para o grande latifúndio, estão indo para a bancada ruralista, vai para o agronegócio. E para a reforma agrária tudo é retirado. Enquanto em 2015 foram destinados 800 milhões de reais para desapropriações de terras, a previsão é que para 2018 esse valor caia para 34 milhões. Políticas relacionadas à infraestrutura de assentamentos rurais e habitação também sofreram sérios cortes. Segundo dados do projeto de lei orçamentária para o próximo ano, os cortes chegam a 69% no caso da infraestrutura. Já o orçamento do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que atende famílias rurais com renda de até R$ 1.800, está zerado. Para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, estão previstos cortes de mais de 99%. De acordo com a Tiliana Brunetto, da Coordenação Nacional do MST, esta é uma das principais políticas de compra de alimentos produzidos pelas famílias agricultoras. O programa PAA, ele está sendo reduzido drasticamente pela política do orçamento de 2018. Isso afetará gravemente a comercialização, a produção, a vida das famílias da agricultura familiar do Brasil. Também nesta terça-feira, cerca de 400 famílias do MST ocuparam a superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em São Paulo. No município de Dom Aquino, no Mato Grosso, outras 300 famílias ocuparam a Fazenda Três Barras. De acordo com o movimento, essa é uma área improdutiva de quase 5 mil hectares. A jornada de lutas de outubro exige a recomposição da verba para as áreas agrícola, ambiental e de proteção aos povos tradicionais, e envolve ainda centrais sindicais e outros movimentos do campo. Os trabalhadores pretendem continuar mobilizados nas diferentes regiões do país à espera de uma posição sobre suas reivindicações. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes. Assim, tanto mar, coisa de doce e de sal, essa vida assim. Alô, galera, voltando aí. É isso aí, é o que a gente vinha comentando aí nos últimos programas, né? Que ao mesmo tempo que nesse governo aí que a gente tá tendo o desprazer de acompanhar, é isso, né? Tipo, tá tirando de... Tipo, não é que tá tendo muito esse discurso do... Tá faltando, tá em crise, não tem. Mas ao mesmo tempo que você vê cortar a grana de quem mais precisa, você vê por outro lado as benéficas, assim, que as bondades que o governo faz pra uma galera que tem muito, que na verdade é quem botou esse governo aí no poder, né? Teve total interesse dos grandes latifundiários que houvesse essa troca de governo. Nem acho que tivesse tão ruim pra eles, tá ligado? Mas a situação vai melhorar muito, né? Que a galera tá... Tudo que os caras deviam, os caras tão cortando, tão dizendo... ninguém... Um amigo no governo, assim, ninguém paga imposto, né? E nem precisa ter medo de ter trabalho escravo também, como a gente viu aí na matéria, né? Mas... é isso, espero que pelo menos algum, acho muito difícil que a gente consiga reverter muito, mas dessa história desses orçamentos aí pra 2018, que haja pressão assim pra conseguir reverter alguns aí, né? Tem um MST brigando pela essa frente aí da reforma agrária, tem um MTST também brigando aí pela frente da moradia, e é isso, esperar que a pressão popular possa botar o governo aí na parede, quem sabe tirar, né? Será que cai? Amar, amar, amor. Se é dor, quero mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar e abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar e amar a vida. vida, vida. Tava mudo. Trazer agora duas notícias aí do da terra aí do nosso querido Oreste da Argentina aí. Ocorreu uma condenação de 21 genocidas à prisão perpétua lá na Argentina. Felizmente lá nossos camaradas e nossas camaradas argentinos aí conseguem publicizar e chamar os participantes do governo militar, até porque foi, porra, mataram também gente pra caralho, né? Se não fosse isso, não sei que palavra teria não, né? Mas aqui no Brasil tem gente que ainda tem a cara de pau assim, de chamar, de dizer que não teve golpe, não teve ditadura, pá. Mas lá é bem mais comum você escutar assim as palavras tipo genocida, por exemplo, aos participantes da ditadura. E uma coisa que fortalece isso é que tenham havido durante os últimos anos assim, no período de redemocratização assim, que tenham havido sentenças judiciais contrárias aos militares, né, aos participantes da ditadura militar argentina, da ditadura genocida, né. É isso, tem a notícia, mas acho que a notícia também ela é muito, fica muito grande, não tem muito contexto assim de acompanhar toda assim, mas é importante ressaltar isso. Foram 21 condenados à prisão perpétua na Argentina, 21 colaboradores aí da ditadura militar argentina. Deixa eu ver, tem um dado em algum canto aqui. Ao largo de quase um ano, se julgaram os delitos de associação ilícita, homicídio, tormentos, privação ilegal de liberdade e sequestro de menores cometido contra 105 vítimas do 5º Corpo do Exército, a Brigada de Infantaria de Montanha Neuquina, de Serviço Penitenciário Bonaerense e pela Polícia Federal nas províncias e as provinciais de Rio Negro e Buenos Aires. É isso aí, prisão perpétua para esses genocida, para não escrachar, começar a xingar essas pestes que se abateram aí sobre América Latina. É isso. Também é olhar para a história como uma forma também da gente não cair nesse erro de novo. Aí muita gente falando em intervenção militar. É só olhar um pouquinho para trás na história e a gente vê o que é que essa porra dessas ditaduras militares fizeram no continente da gente. No peito de quem só te fez tanto bem. Outra notícia vindo aí do nosso país vizinho da Argentina é que também não vou me estender muito agora sobre lei e tal, dizer tudo, mas começou no dia 14. Aconteceu no dia 14 de outubro, não sei até quando foi, não sei se gosta, tem como mandar essa notícia pelo chat. Documento de abertura, acho que o dia 14 foi a abertura, né? O último sábado do 32º Encontro Nacional de Mulheres, que aconteceu na província do Chaco. E uma das coisas assim que é massa de de citar assim, a quantidade, o número, né? Ah, tem outro documento assim. Se eu não me engano, são 70 mil mulheres, 70 mil participantes aí do encontro. É isso mesmo? Deixa eu ver se... Tô procurando aqui, enrolei aqui, tem a... É isso mesmo, 70 mil. 70 mil mulheres, encontro nacional de mulher, de mulheres. Vou ler aqui um parágrafozinho da introdução da carta de abertura. Depois de 19 anos e pela segunda vez nos encontramos em Resistência, Chaco, para nos hermanarmos. Em 98 fomos 10 mil mulheres, hoje somos 70 mil as que nos reunimos neste encontro único no mundo. Nos autoconvocamos convencidas de que a partir destes encontros nasce a construção coletiva que nos dá a força para lutar contra o sistema explorador, patriarcal e opressor. Também assim, não adianta prosseguir assim, acho que tem muitos dados assim específicos e também tá em espanhol, isso é bem complicado ficar lendo e traduzindo, mas é isso, é um encontro aí muito importante, tipo, é porra, referência assim, 70 mil mulheres se autoconvocar e tal, participar e debater suas agendas. E realmente, como elas dizem aqui, é o único no mundo, eu não tenho noção assim, de outro encontro desse porte que exista. Quem quiser procurar mais, procura aí 32º Encontro Nacional de Mulheres, Argentina, Chaco. Desfolhar a rosa do viver, sem temer a ponta dos espinhos, e oferecer a vida nas canções. Só mais um toque da nossa América Latina. Acho que nessa última semana aconteceu as eleições estaduais na Venezuela. E depois daquela confusão toda que tava a galera pedindo, essa galera de direita agora quer isso, né? Não gostei, quero que sai, faz, bate panela. E pelo que eu li, algumas coisas lá na Venezuela tava que nem aqui, aqui em Recife, pelo menos, né? A galera ia protestar lá em Boa Viagem, lá nos bairros ricos, nos lugares mais ricos, assim, iam protestar e o jornal dizia que a Venezuela tava em chamas, protesto, não dava mais pra Maduro continuar. Do mesmo jeito que aqui conseguiram derrubar a Dilma, né? Mas eu imagino também o processo do chavismo lá na Venezuela seja muito mais forte. E também é analisar que não é só isso, né? Não é só esse negócio, os chavistas contra a direita, e quem não é chavista é de direita, todo mundo que não é de direita é chavista. Também tem muitos setores na esquerda, nem todo mundo está com chavismo, mas eu acredito que seja um processo social assim também de muita força na Venezuela. E um dos indícios é isso, no resultado das eleições, o chavismo venceu em 17 de 22 estados. Sempre tem que ver, né? A eleição é sempre complicado, mas é um dado assim para que já rebate bem forte a tese de que não dava mais para Maduro, não dá mais para o chavismo, que tinha que cair, para que o povo não queria mais. É controverso assim. E aí muita atenção também a isso, é o que a mídia diz, né? O boi que eles estão pintando aí do Maduro, da Venezuela, pá. Às vezes não é. Parece não ser muito. Muito real. E é isso, mais atenção do que nada, assim. Também é um dado que não diz muita coisa. O governo também deve ter muito poder, assim, pra influenciar e, tipo, uma eleição não é um dado necessariamente verdadeiro, mas atenção, né? Nem a Globo, nem a mídia oficial dos governos não precisa acreditar cegamente em nenhum dos dois, né? A quem quiser merecer, vencer na vida é amar, cantar a vida é viver. Então, essa semana o Fórum Nacional de Direito à Comunicação está promovendo uma semana para denunciar violações à liberdade de expressão. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, promove de 15 a 21 de outubro a Semana Nacional pela Democratização da Comunicação 2017. Debates, seminários, atos e atividades políticas e culturais estão marcadas em diversos estados, com ênfase na denúncia de violações à liberdade de expressão em curso em todo o Brasil. A gente recebeu aqui um convite. Deixa eu ver se eu acho. Achei. A gente recebeu um convite. Rolou hoje, às 6 horas da tarde, um debate, uma reunião pública no plenarinho lá da Câmara dos Vereadores do Recife. A gente recebeu um convite, mas acho que não rolou ninguém. Não sei se o pessoal foi, acho que não. E aí foi o evento assim da gestão aí do Ivan, que foi um vereador eleito aí pelo pessoal. E é um cara que faz esse debate aí da comunicação. Eu acho que é importante ter essa pessoa assim, pelo menos pra gente, que a gente possa cobrar, que a gente possa cutucar, e pra que minimamente alguns espaços estejam, algumas feridas, algumas chagas assim da prefeitura, a gente consiga cutucar. Não acho que mandato é objetivo que a gente deva gastar todas as nossas energias em botar um ou dois. Mas já que tá lá, vamos fazer pressão, e é isso. A galera fez esse espaço aí. Achei que também meio nas pressas, não mandou o convite assim meio de última hora. É massa quando tem mais tempo assim, né, pra se organizar e pá. Mas é isso, essa foi a atividade que rolou aqui em Recife. E eles estão debatendo um pouco sobre também, que eu tenho acompanhado assim, algumas coisas sobre a propaganda, né? Tentaram emplacar aí uma proposta, uma emenda aí que fazia que a prefeitura tivesse que divulgar quanto gastou, para quem gastou, bem detalhadozinho. Eu achei massa essa proposta, infelizmente não passou. A gestão aí, Geraldo Júlio, barrou a proposta, que daria mais transparência aos gastos públicos, principalmente gastos com publicidade e mídia, né? Esse é o dinheiro que a gente acaba pagando para sustentar esses meios de comunicação gigantes aí, como JC, a Rede Globo da Vida e pá. E eu acho que seria massa ter esses dados divulgados para a gente ter noção de quanto dinheiro público vai para cada meio de comunicação. E é isso, o que a galera tentou debater hoje era um pouco também sobre esse financiamento para os meios comunitários de comunicação. Achei legal, achei importante. Espero que tenha, que esteja sendo massa por lá. Partiu sem me deixar em caixa postal, direção. Chego ao lugar e ele já levantou a tenda. Meu Deus, será que eu caí no laço? E aí, sobre... fui abrir aqui pra procurar alguma coisa sobre a semana, e eu caí no site do Intervozes. Vale a pena aí dar uma entrada depois, intervozes.org.br. E aí puxei duas publicações aí para dar uma comentada aí sobre essa semana de direito de comunicação, que Um é uma pesquisa que eles estão fazendo. São dois pontos que eu achei interessante, assim, dar uma debatida. É, eles estão fazendo um levantamento dos 50 maiores veículos de comunicação do Brasil. E aí, no próximo dia 31, agora de outubro, vai ser lançado em São Paulo esse levantamento, que vai mostrar quem são os proprietários, quem são os donos da mídia no Brasil. É, a pesquisa foi produzida pelo Intervoz em parceria com Repórteres Sem Fronteiras. E é isso, investigaram os 50 maiores veículos da mídia impressa, rádio, televisão e internet. Achei legal. Esse já tem algum. Tem, eu acho que o projeto Donos da Mídia, eu acho que ainda tem um site e tal. Pode ser que esteja desatualizado, mas vai ser bom ter esse levantamento aí. E outra campanha que a galera. Deixa eu mudar aqui o lado do disco. Outra campanha que a galera também tá pautando aí é uma campanha sobre neutralidade na rede. E a galera fez também uma pesquisa, um levantamento sobre o estado da neutralidade na rede na América Latina. E é isso. E aí, você pode estar se perguntando, neutralidade da rede, massa, que porra é isso? Neutralidade na rede é um termo que vem do meio da internet, assim, a rede que você está falando é a rede da internet. E neutralidade significa que quando você tem acesso à internet, você tem acesso a toda a rede, e dentro da internet você vai escolher que serviços ou que sites ou para onde você vai navegar, né? Como se fosse o oceano. E aí você vai escolher para que lado você vai navegar. A gente sabe que hoje em dia, grande parte das pessoas usa Facebook, WhatsApp, não sei o quê. Poucos serviços. Mas o que não deve acontecer é que uma provedora de serviços, como a sua provedora de internet, a Vivo, a GVT, ou o seu celular, o 3G, né? A TIM, a Claro, Oi, sei lá, qualquer uma dessas, que lhe dá internet... Quem é que lhe fornece internet? Essa empresa, ela não pode lhe restringir, não pode dizer, tá, você vai ter acesso não a toda a internet, mas só o WhatsApp ou só o Facebook. E aí é que entra esse debate de neutralidade na rede. Essa internet que você está contratando não é uma internet neutra, é uma internet, como é que eu posso dizer? Uma internet... É uma parte da internet, é como se você tivesse o oceano, que é a internet que você... poderia navegar mesmo, estando no Facebook, você abre uma coisa, outra, vai navegando, conhece uma página, conhece outro, conhece, quem sabe, outro serviço, outras redes sociais, outras pessoas, porque você teve a liberdade de navegar. Mas se você não tem essa liberdade, se você só pode usar o Facebook, é como se fosse uma piscina privada particular, que você só vai usar ali, só vai brincar naquele brinquedo, e se você quiser ir pra fora, você vai ter que pagar mais e tal. E aí é... O que alguns movimentos assim de internet criticam é isso, é essa quebra da neutralidade. Se você está contratando a internet, tem que ser a internet toda. As empresas não podem lhe vender somente um pacote que lhe dê acesso a uma parte da internet. E isso é um perigo muito grande, né? Porque, no caso, apesar que grande parte das pessoas usem esses serviços, tem mudanças assim no Google, por exemplo, que começou uma campanha contra notícias falsas. E no meio dessa campanha contra notícias falsas, começou a classificar alguns sites estrangeiros de notícias como notícias falsas. Só que eram sites ligados a uma ideologia mais à esquerda. E aí é que eu acredito que está o cerne da questão, o cerne do problema. Quem diz o que você acessa e o que você não acessa, o que é verdade e o que é mentira, são as empresas, por exemplo, Facebook, Google, e hoje eles já estão dizendo que algumas coisas que não são o que eles acham certo, é mentira, e aí eles estão cortando da internet. Então você vai entrar para fazer uma pesquisa sobre algum evento histórico, só vai ter a visão de um lado da história, que seria um lado... alinhado com o que o Google, o Facebook acredita. Não vou também me alongar muito para não ficar muito muito confuso e tal. Mas é isso, neutralidade na rede é um direito nosso. Nós temos o direito a uma internet neutra. E aí lá no site do Intervozes vocês também podem acompanhar esse, tem esse estudo que é neutralidade de rede na América Latina. Regulamentação, aplicação de leis e perspectivas. Chile, Colômbia, México e Brasil. E aí vocês também podem pesquisar um pouco pela internet aí. É um tema, eu pelo menos gosto muito assim, desse debate assim, sobre neutralidade, sobre privacidade na rede e tal. Fica aí a dica, dá uma pesquisada. Neutralidade na rede, vocês vão encontrar bastante conteúdo. Que passam e levam um pouco de mim. São horas findas e predestinadas, a mesma ilusão sem fim. São horas que provam do meu sofrer. E por falar em internet, vai aí uma notícia bombástica. Rufem os tambores. Angus, Magu, estão escutando? Quem está escutando aí, quem se preocupa um pouquinho com segurança, saiu nessa última semana. Deixa eu abrir aqui. Ai, como é? Poxa, perdi o nome. Mas não, daqui. Crack. Não é o crack, não é a pedra, não. Foi divulgado essa semana uma nova modalidade de ataque à rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi é a rede que a gente conhece. Quem usa a rede internet sem fio em casa, você tem ali o modem e ele faz ele joga o Wi-Fi e você no seu celular, no seu computador, acessa o Wi-Fi. Como eu tenho um computador e meu computador não tá pegando Wi-Fi, então eu não uso. Mas grande parte das pessoas hoje que usam internet, grandiosíssima parte, usa por celular. E o celular não se conecta por cabo, se conecta por Wi-Fi. E aí tem esse novo ataque, estão chamando de crack. K-Installation Attacks. É uma nova modalidade de ataque que a galera descobriu uma falha na criptografia, na proteção das redes Wi-Fi. E não vou ser maçante aqui de ficar falando nada técnico não, mas como é que posso dizer? Na prática, o que é que acontece? Você tem lá um modem, por exemplo, vamos dizer, você está no shopping, ou no aeroporto, ou na universidade. E aí você tem um modem que está dando Wi-Fi para todo mundo, para 10 pessoas que estão numa sala. Você com seu celular, eu com meu computador, não sei o que, todo mundo está na rede Wi-Fi. Então quer dizer que quando você dá uma informação, você pede uma informação para a internet, por exemplo, Banco do Brasil, quero ver meu saldo. E aí ele vai dizer, digite sua agência, digite sua conta. Quando você digita, ele vai ter que enviar sua agência, sua conta, sua senha pelo ar até o modem, e o modem vai enviar, ou o roteador vai enviar para o banco para você poder ter acesso à sua conta. Isso é até simples de entender, né? A questão é, enquanto a sua senha está viajando pelo ar até o roteador para depois entrar nos cabos de novo, alguém poderia ler ela. É só alguém ter um receptor, uma anteninha receptora que nem o roteador tem. E tudo que entra no roteador, a pessoa tá lá captando. É um. Como é o nome? Um capturador de pacotes que chama, né? E ele pega. E aí vai ver. E aí poderia ver sua senha, sua conta do banco e não sei o que. E seus dados pessoais. E aí já dá pra imaginar a bronca, né? A questão é: o Wi-Fi ele tem um mecanismo de segurança que embaralha as coisas e tal, e quem pega o pacote no ar não vai ver sua senha, vai ver um bocado de coisa embaralhada que é teoricamente difícil de você ver qual é a senha de verdade. Só que aí essa semana foi lançado um anúncio assim de pesquisas que quebraram essa segurança do Wi-Fi. Então provavelmente a gente vai assistir nos próximos próximos meses uma onda assim de ataque ao Wi-Fi, porque tá público, assim, tá na internet. Quem quiser ver, pode ver. Tem aqui, a gente pode até parar para tentar fazer, implementar aquilo que eles estão dizendo e ver. E como é o nome? Entre aspas, é como se fosse isso, é invadir o Wi-Fi, assim, não só a rede, mas eu posso ver se você está se comunicando pro Wi-Fi, eu posso ver o que você está mandando, pode ser senha, pode ser dado de banco. Tá aqui, tá aberto para todo mundo ver, www.crackattacks, crackattacks, crack com K, crackattacks.com, tá aqui aberto para todo mundo ver. Ou vou começar a trocar os roteadores de todo mundo para consertar esse problema, ou cuidado. Não, a dica é, depois de uns 5 minutos aqui falando, não sei se foi bem entendido, mas cuidado. Quebraram a segurança do Wi-Fi, tá público aqui para todo mundo ver como é que faz para quebrar. Então, se você tem dados pessoais para transitar por celular e tal, eu recomendaria não fazer. Vale a pena, se alguém está escutando, tem disposição de pesquisar um pouco mais, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre criptografia, para o que é que poderia fazer para que o dado não possa ser quebrado. Mas o Wi-Fi já foi, não é, aparentemente não está seguro, e aí está todo mundo mandando conhecidos tomarem cuidado, e é isso que a gente da Rádio Aconchego está fazendo por nossos ouvintes e nossas ouvintes agora. Tomem cuidado com o que vocês estão mandando por Wi-Fi, porque não é, já não era tão seguro, agora tá. Acho que eu vou brincar com isso esses dias para ver o que é que dá para ver mesmo. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso. Coração, por que é que tu não calas a taça do meu sofrer? Findaste, é inútil prosseguir, se força já não tem. Tu sabes bem que ele era meu doce e grande amor. Ah, é só uma dele, Maria Bethânia, é linda, né? Sou amiga dos mundos, sou amante dos mares, sou bem-vinda no... Para encerrar, vai ser o programa mais curto aí da gente. Se eu não me empolgar também na última matéria e começar a falar 20 minutos sem parar. Então, para finalizar, ontem, dia 16 de outubro, segunda-feira, foi o Dia Nacional da Alimentação Saudável. Então, eu vou, como eu gosto muito de comer e de cozinhar, me interessa muito assim pelo tema da alimentação, resolvi deixar aqui esse tópico pra gente conversar um pouquinho. Então, primeiro, antes de tudo, informar, para quem não sabe, que aqui na nossa Rádio Aconchego, a gente tem um programa que é o Prato Cheio, que foi hoje de manhã ao ar. Vai ao ar nas terças-feiras, às... tá escrito aqui 8 horas da manhã, eu acho estranho, isso deve ser às 9 horas, eu acho. 9 horas da manhã tem o Prato Cheio, que é um programa que é feito com uma galera aqui, estudante de nutrição aqui da Universidade Federal, e o nosso amigo camarada Andarilho. E aí vocês que gostaram de saber um pouco mais, quer escutar um programa de rádio sobre alimentação e pá, terças-feiras, 9 da manhã, aqui na Rádio Comunitária Aconchego. E aí, dois toques, assim, acho que são mais algumas dicas, assim, algumas coisas que ao longo dessa curta trajetória eu me deparei, assim, com relação à alimentação. Primeiro sobre a bronca, né? A gente tem que se ligar, assim, quando a gente tá falando desse negócio de o governo, eu vi algum comentário semana passada, o governo Temer, o agronegócio, a reforma agrária, a gente pensa que tá se falando exclusivamente sobre política ou sobre economia, mas a gente tá falando diretamente também sobre a nossa saúde, a saúde do povo brasileiro. E aí, qual é a questão? Se você tem um modelo econômico que está baseado em dar dinheiro, tirar dívida do agronegócio, cortar recursos, dar dinheiro para o agronegócio, apaziguar as dívidas do agronegócio, cortar recursos da reforma agrária, bloquear, a galera queria esses dias, como é? Barrar um agrotóxico da Monsanto, e aí a galera disse, não, vamos adiar essa decisão e pá. Ou seja, um governo e uma política de Estado que favorece o agrotóxico, que favorece o transgênico, como a galera quer tirar a marcazinha do transgênico dos alimentos, isso não é um debate só sobre a economia, sobre política, é um debate sobre a saúde do povo. E é um modelo de saúde que é um modelo que tipo, vai deixar quem não tem condições, assim, de pagar por ter as coisas de boa, de qualidade. O que vai ser oferecido para o povo é alimento que você não tem informação do que é, de onde vem, de baixa qualidade, rico em agrotóxico, rico em transgenia, que não é rico, é pobre, né, que não nutre. E os efeitos aí para a população podem ser bem pesados, assim, tanto de doença, principalmente no campo da saúde, né? E aí a dependência das grandes corporações da saúde, planos de saúde, hospitais, remédios. Remédio não é sinônimo de saúde. Sinônimo de saúde é não precisar de remédios, né? E aí vou pro ponto positivo, assim, né? Que esse seria um ponto mais negativo, assim, mais uma pesada de barra e tal. Mas pro lado mais positivo, essas coisas, assim, o que é alimentação saudável? É tipo, pô, não pode não ter uma resposta, pode, sei lá, alguém pode dizer, tem que ser vegetariana, tem que ser integral, tem que ser orgânico. Antes de tudo, é isso, não é que tem que ser isso ou aquilo, é olhar, começar. Eu acho que o importante é conhecer e saber o que está comendo. O que é que eu como, o que é que eu boto no meu prato, o que é que eu boto na minha mesa. Eu acho que esse é um dos pontos, tipo, que quase que necessariamente você vai avançar para uma alimentação saudável. Se você começa a se perguntar, de onde vem a comida que está na minha mesa, o que é isso, como é feito, qual é o tratamento, o que é que, quem é que, se eu como carne, eu tenho que saber o que é que diz quem critica e o que é que diz quem apoia. Não é, a carne pode ser boa ou pode ser ruim, mas que carne eu estou comendo? Porque se você come o frango, assim, que vem no supermercado, que é cheio de antibiótico, é meio que se esperar que a gente está ingerindo antibiótico, é meio que se esperar uma brabinha aí pela frente, né? Então, não é só demonizar, a carne é ruim ou a carne é boa, mas qual carne que você está comendo? Se você está comendo aquela do supermercado, ela vem da onde? Vocês viram aí as pesquisas do aquele ação, a carne fraca, né, da polícia, que papelão, os caralho que tem nas carnes. E aí, que outras carnes tem disponível? É o que é orgânico? O que é agroecológico? E aí, eu acho que a dica que eu daria aí para esse dia ontem da alimentação saudável é se questione, se pergunte o que é que eu tô comendo, o que é que eu boto no meu prato, da onde vem a comida que eu como, que minha família come. E certamente você vai melhorar bastante sua alimentação somente com esse simples hábito, assim, de se perguntar, de se questionar o que é que eu como. É isso, aí, passei 10 minutos falando, consegui. vocês escutaram hoje, 17 de outubro, terça-feira, mais um noticiário semanal da Rádio Aconchego. Terça-feira, se você escutou ao vivo, né? Se você está escutando ao vivo. Se não, você está escutando na quarta-feira de manhã, então vou lhe desejar. Agora deve ser umas 5 para as 8, estou chutando. E aí vou lhe desejar um grande abraço, um bom dia. Se você está escutando na quarta, boa. Na quinta, 3 da tarde, ou na verdade deve ser perto das 4 agora. Boa tarde para quem está indo ao vivo. Boa noite, abração. Semana que vem tem mais. Rádio Comunitária Aconchego, 88.1 FM. Rádio Comunitária do Engenho do Meio. Pegamos em boa parte da zona oeste do Recife. Quiçá, em breve em toda a zona oeste do Recife. Abração, boa noite.